Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia traz hoje o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao lançamento fonográfico de um novo artista, o autor, compositor e violonista Gabriel Rocha e seu álbum Choro de Mar. Começamos com a música que abre o disco, Seu Dom, de autoria do artista, como todas as músicas do álbum. Quando você veio, parecia um som tão certa pra mudar meu tom, quebrando o silêncio, um compasso bom, ser canção ao vento se tornou seu dom. Choro de Mar, de Gabriel Rocha, é um disco de estreia, autoral, com uma consistência musical rara para um primeiro trabalho. Ele é banhado num clima suave e envolvente, pós-bossa nova, porém com uma referência forte, mas não passeísta, na estética bossa novista, a começar pela interpretação vocal do artista. O disco traz ainda melodias e caminhos harmônicos inspirados, que com frequência fogem do lugar comum. Confira em Pedaço Dela, mais uma do Gabriel, como todas as outras do disco. Pedaço dela eu ainda sou, pedaço dela eu ainda sou, pedaço dela eu ainda sou, pedaço dela eu ainda sou. Pedaço banido, mas ainda sou, pedaço vencido. Pedaço varrido, mas ainda sou. Pedaço vivo do seu coração que se despedaçou. Um disco bem produzido por Robertinho Brandt, que também assina os arranjos. Bem tocado pelos músicos Lincoln Shabe na bateria, Tata Spala violão e guitarra, Enéas Xavier no baixo, Ricardo Fius e César Santos nos teclados, para citar apenas esses músicos de base. Bem cantado também pelo Gabriel, mas também por três convidados especiais, como Ângela Rorô, na faixa Há Controvérsias. O Baltazar do bar me disse que a clientela é triste, pois sofre de amor. Porém, quem der melhor sofrer de amor que padecer de fome. Controvérsia, visão tão diversa, já que ouvi o amigo de um amigo, que o amigo de outro amigo, de amor não resistiu, da vida se despediu, no fim do último abril. O Baltazar do bar me disse que a clientela é triste, pois sofre de amor. É melhor sofrer de amor que padecer de fome ou se entrevar na dor. Tua Direção, mais uma do Gabriel Rocha em seu álbum Choro de Mar. Sou um homem que não teme essa força do teu ser. Sou aquele que o acaso enviou pra te dizer: vem comigo pelo mundo, sejamos juntos no querer. Sou teu amante, teu amigo, teu abrigo, teu prazer. Eu não sou mais um João vindo de outra canção. Sou aquele que chegou pra mudar tua direção. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas sobre Gabriel Rocha e seu álbum Choro de Mar, um lançamento independente. Mais informações no site do artista www.gabrielrocha.mus.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus pedidos, comentários e sugestões. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um Disco do Dia.